Você nunca imaginou que eu pudesse lhe deixar. Cantei a canção do amor quando eu te vi passar. Mas não contive minha emoção. Quero você numa transação. Beijo.